Um jovem foi preso pelo grupamento tático da Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira. Os policiais estavam em patrulhamento nas proximidades da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu quando perceberam que dois indivíduos estavam em atitude suspeita em uma motocicleta. Ao tentarem a abordagem, os policiais perceberam quando o passageiro deu ordem ao piloto da moto para que esse empreendesse fuga. O piloto não obedeceu e a abordagem foi feita. Ambos foram identificados. O piloto apresentou-se como mototaxista e afirmou que havia sido contratado para levar o passageiro até o terminal rodoviário de Foz do Iguaçu, onde este deveria embarcar para Paraquedas do Iguaçu. O passageiro, bastante nervoso, acabou antes mesmo da revista pessoal confessando que estava transportando 4 tabletes de maconha e que tinha como destino o município de Quedas do Iguaçu. Durante a revista, ainda no local da abordagem, o preso admitiu ter passagens pela polícia e disse que comprou a droga no Paraguai por R$100 cada peça e que poderia vender o mesmo entorpecente em sua cidade natal por R$1.000 cada um dos 4 tabletes. Inicialmente, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, porém, no entendimento do delegado de plantão, a atribuição era da Polícia Federal. Com a admissão da compra no exterior, o crime passa a ser, então, transfronteiriço, sendo o indivíduo encaminhado e apresentado na Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos. Ao admitir que tinha comprado a droga no país vizinho, o indivíduo desavisado acabou atirando contra o próprio pé, pois crime de tráfico internacional de drogas é bem mais pesado do que o tráfico de drogas em território nacional. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.